Salmos. Salve, tudo bem? Tudo bem? Como é que mostrar? Graças a Deus, muito bem. Faz um tempo que eu tô rondando por aí, mano. Ah, é? Querendo falar com você. Nossa! Muita gratidão da minha parte, viu? Agora rondando Cacique Pena Branca. Isso. Oh, graças a Deus. Salve, seu Pena Branca. Estou acompanhando o seu trabalho, moço. Tá. Muita gratidão nos corações. É. Eleva cada vez mais os espíritos. Isso. Sim. Graças a Deus. O senhor então tem acompanhado? É, que coisa boa. Moço, Senhor. muito se tem dito sobre as realidades do planeta e do universo, mas tem que falar também das realidades internas, do mundo do coração. Sobre a alma humana e o que cada um de vocês estão fazendo na Terra. Todo conhecimento agrega muito valor, como um quebra-cabeça. E eu, moço, gosto de falar sobre o interior de cada um. Sobre o autoconhecimento, como vivenciar e encarar essa realidade da Terra de uma maneira profunda. É isso que eu queria falar para você, moço. Pois não, vamos lá. Salve todo mundo. Salve, Cacique Pena Branca. O senhor é o mesmo que já falou comigo ou o senhor é outro dessa mesma falange? Da mesma falante. Tá certo. Moço, a compreensão da mente te leva para outras realidades. Te leva para as dimensões, não para fora, vai para dentro, para o universo íntimo. O que vejo hoje na Terra é uma situação de fatalidade, de incompreensão, de analfabetismo sobre a realidade íntima, sobre a si mesmo. E isso não se faz nos livros. E nem através dos vídeos, e nem muito menos se faz nas minhas palavras. Isso é cada um que deve fazer. Sossegar o pensamento e entrar na faixa de vibração de reflexão, de compreensão de si mesmo, e não de compreensão do próximo. Muito se fala em compreender a realidade do próximo, mas e a realidade interna? Sobre os júbilos internos, o que que se o homem descobriu? O que adianta levar a humanidade humana para outros planetas do universo? Se nem a própria casa interna há em se conhecer ainda. O que dirá aqueles pseudo-intelectuais com profundos conhecimentos sobre os diferentes universos, mas que são analfabetos da própria realidade interna e acabam agindo através dos seus instintos grotescos e infundáveis, como o próprio homem da caverna, moço. Porque é o que eu vejo. Muitos estão compreendendo no coco, na cabeça, mas não estão compreendendo o próprio espírito. Espiritualidade não é apenas pegar nos livros. Espiritualidade não é apenas vivenciar, buscando compreender o próximo, mas é sábio aquele que compreende a si mesmo, compreende as suas dificuldades e compreende as suas virtudes, e compreende a nível tão profundo que sabe em qual encarnação surgiu. Porque nessa encarnação eu roubei. Então nas próximas poderei fazer o mesmo. E a sociedade humana impõe os seus limites, constrói as prisões, mas ainda não foi ensinado nas escolas a compreender o universo íntimo, a compreender os seus inúmeros pensamentos e compreender em qual corpo, em qual realidade interna que eles estão presos. Veja, moço, tem muitos irmãos que não estão presos nas cavernas do umbral, não estão presos nos presídios da terra, mas estão presos dentro de si, através da ignorância, do desconhecimento, ficando à mercê de espíritos que habitam hoje a Terra, que utilizam o meio de comunicação para manipulação. Tem muitos aqueles que estão hipnotizados, moço, sobre uma hipnose tão profunda que não estão vivendo a sua realidade espiritual. Estão vivendo papéis como filmes, estão vivendo realidades que foram compradas através do dinheiro, compradas através do sexo, compradas através dos interesses mesquinhos. E vivem uma realidade que não condiz com a sua missão humana e missão espiritual. Salve-nos. Salve o cacique Pena Branca. Então hoje, moço, saúdo a você, saúdo a todos. Saúdo o teu espírito. Saúdo a tua bonança. Saúdo todas as forças, mas saúdo aquilo que está dentro de você e chamo para se despertar para outra realidade, para uma realidade onde não existem a pobreza, não existe a miséria ou a discórdia, porque isso está dentro de ti. Está aprisionado, está escancarado no exterior, que é o reflexo do seu interior. O autoconhecimento era praticado nos antigos regimes de civilizações que existiram na Terra. Era ensinada a meditação. Era ensinado a discernir os pensamentos. Era ensinado a compreender as raízes dos sentimentos. Era ensinado, moço, você a compreender. Chega a realidade de hoje ao ponto do ser humano se identificar com seus pensamentos, se identificar com as suas emoções e entrar na margem, na sintonia da culpa. E é isso que as trevas querem. É isso que a ignorância quer, a miséria. Quer que você caia na sua própria perdição. Para você ficar nessa hipnose. Ficar comprando soluções. Comprar solução, moço. Através do dinheiro. Todo mundo faz. É pagando trabalho espiritual. É pagando um feiticeiro para resolver uma coisa que está dentro de ti. E lhe garanto, moço, quem está escutando aqui e já pagou alguma coisa, sabe o que eu estou dizendo. Salve, moço. Salve o cacique Pena Branca. Como estávamos dizendo, moço, Sim. aquele que está nos ouvindo agora e que já pagaram para solucionar algum problema da sua realidade interna, não foi resolvido. É resolvido temporariamente. Você paga um feiticeiro, você paga um curandeiro, você paga num templo ou paga alguém que não frequenta esses locais e resolve temporariamente. Depois de um tempo, tudo volta novamente, porque não foi solucionado. Porque é isto, nenhum dinheiro que você pagar vai resolver. Isso é impagável. A evolução do espírito não tem preço. Não tem favor. E não tem crédito. É apenas a evolução. E quando você dá saltos, quando você sobe a escada, você pode voltar por causa da incompreensão da nova realidade. Veja, moço, estou falando aqui todas essas situações, mas eu vou falar na prática. Como que você pode estar resolvendo os conflitos interiores? Porque o que eu já estou falando aqui já foi falado. E já se cansou de repetir. Pegue algo para escrever. Pegue uma folha e escreva aquilo que você deseja transformar dentro de ti. E coloca um nome. Coloca um título dessa realidade. E escreva na folha as situações que isso que está escancarado no seu coração, que isso gerou para você, como que isso vem te prejudicando na vida. E durante 21 dias, você vai ficar se observando até você se adaptar, até você compreender a raiz daquilo que você quer transformar. Não se apegue aos pensamentos. Não se apegue às emoções, pois elas não são você. A vossa realidade é outra. Não fique preso a sentimentos mesquinhos, aos pensamentos destrutivos, a essas realidades destrutivas, fortalecendo os umbrais. fortalecendo as realidades da dor e do sofrimento, porque chegará o tempo que é o amor que vai reinar em cada canto, em cada cidade terrestre. E esse tempo, moço, vai depender de estar longe ou perto, através do trabalho que cada um fizer, para você transformar o vosso mundo, transformar a vossa realidade íntima. Vá observando os pensamentos, vá observando os vossos sentimentos e ações durante esses 21 dias, sem identificá-los consigo. Fique como um observador, um mediador de duas partes. Compreenda a origem desses pensamentos, sem identificar, repito. Quando você identifica, você acredita que você é o pensamento. Vou mostrar um exemplo clássico, moço. Se eu lhe dou uma blusa, moço, rosa, um rosa fosforescente, muito intenso, com todo carinho, e o moço sai na rua e alguém fala mal da blusa, como que você agiria, moço? É, hoje, depois de 270 diálogos com os espíritos, acho que já agiria melhor. Mas normalmente a gente diz assim, ah, vai me ver como se no caso, por causa do preconceito da sociedade enraizado no nosso subconsciente, vai pensar, ah, vão achar que eu sou homossexual e vão me excluir de certos lugares. Veja, moço, e tem aqueles que ficam bravos, tem Ah, é. aqueles que ficam nervosos Sim. e partem para a agressão. Mas vos pergunto, vós é a blusa? Quem está falando mal? Está falando da blusa ou de ti? É, nesse caso da blusa, né? Que o exemplo que o senhor deu. Veja, quando vos identifica, a consciência se torna blusa. É, falou mal da blusa, falou mal de mim que tô usando, Falou né? mal de ti. É, ué. Falou mal de tal pessoa, falou mal de ti. Falou mal de tal local, está falando mal de ti. Mas te pergunto, ti é a blusa? É o Não, local? não, senhor. Então veja. O mesmo acontece com os pensamentos. Identifica-se com os pensamentos. Identifica-se com o conhecimento, moço. Falou mal do conhecimento, falou mal de ti. Por quê? Porque acreditas naquele conhecimento. Falou mal da religião, está falando mal de ti. Muitos dizem, eu represento tal religião. Toda vez que alguém atacar a religião, estará atacando a ti. A religião é uma ferramenta. A blusa é uma ferramenta. O local é o local. O giz é o giz. A cor é a cor. E o número é o número. Mas não é ti. O que sentes no coração, toda dor e amargura, não é ti, é temporário, é passageiro, irá através dos ciclos kármicos, através das suas próprias ações, você pode sanar e transformar aquele mal que julgas destrutivo em sabedoria, em conhecimento. É o conhecimento da pedra filosofal, que está no íntimo de cada um. Voltamos aos 21 dias, observando os pensamentos e as emoções, vós começará possivelmente até regressar para o vosso passado, tendo regressões espontâneas, compreendendo mundos e realidades diferentes. Porque veja, moço, muitos de vós não estão preparados para lembrar de outras realidades vivenciadas no universo humano e no universo espiritual. Tamanha o apego com a própria dor, com o próprio sentimento destrutivo. Quando se diz na Terra, aquele irmão é um materialista, por isso que não lembra das suas realidades do passado, você está reafirmando que você também é um materialista, porque julgas o outro, porque você está apegado a conceitos, está apegado ao que alguém te disse. Desapegue-se. Desapegue-se. E desapegue-se. Solte aquilo que está preso em vosso ombro. Quantas milícias, quantas guerras não se iniciaram pelo materialismo, ao conhecimento, pelo apego e para defender ideias já ultrapassadas, ideias que estão desnecessárias nos tempos de hoje. Deve existir sim a transformação, a defesa, aquilo que fará bem ao todo. Mas quando defendes o todo, tu tens desapego. Porque se alguém atacar o todo, você não recebe o ataque. Mesma coisa funciona para magia, moço. O outro resolve enviar para outro irmão uma determinada carga para causar desequilíbrio psicossomático, para causar desarmonia em seu sistema nervoso. Por que que a carga pega? Porque o receptor está apegado a ideias, está apegado ao ódio, ao rancor, e não consegue ao menos perdoar o outro. Para perdoar, vós tem que desapegar, é deixar o outro livre para seguir a sua própria realidade. Para perdoar, vós tem que trabalhar vosso desapego ao campo superficial da matéria. Para perdoar, vós tem que desmaterializar o ódio que está corroendo o vosso coração. E a grande magia da prática do perdão é o amor. O amor é a maior magia, amor, porque traz o desapego, traz a compreensão. O amor expande, deixa o outro livre para seguir o vosso caminho. O amor liberta. Mas para amar, tem que desapegar. O amor não prende. O amor não enferruja ou corrói com o tempo. Nem muito menos as traças e os vermes vão corroer o amor. O amor vai transformar, irá regenerar. Mas para amar tem que desapegar. Desapegar de alguns ensinamentos ultrapassados, mas que foram necessários para chegar aonde você está hoje. Desapegar, muitas vezes, dessa tristeza. Desapegar da depressão, deixar ela ir embora. Não se diz mais a minha depressão, se diz a depressão. O remédio está em vosso espírito. Como dissemos, vós pode pagar para sanear a vossa dor, mas ela irá voltar. Salvos. Salve o cacique Pena Branca. Estávamos falando, moço, dos 21 dias. Ficou claro o porquê o desapego. O Sim. desapego não corrói. O desapego não deixa vestígio na estrada. Muitos irmãos, moço, que eu venho acompanhando ao redor da terra, são corrompidos pelo próprio ódio, pelo próprio rancor, porque acreditam velozmente que aquele que é o seu algoz é que deve receber toda a dor, todo o sofrimento. Isso é o materialismo, moço. Isso é o apego. Veja, de nenhuma forma estou rechaçando, ou estou cobrando, ou estou menosprezando as formas de evolução que o todo encontra para cada um de vós partir para essa jornada. O apego foi necessário, mas hoje já não é mais. Aquela ideia que te serviu um dia, não se faz necessária nos dias de hoje. Aquela pessoa que vos acompanhou durante muitos anos e que vos aprendeu a paciência, vos ensinou a amá-la e a amar ao próximo, não se faz necessária hoje no presente, e nem muito menos o vosso coração e o ódio que vos nutre por ela. Se está inconformado, observe o pensamento da inconformação durante esses dias, para entender as raízes, as ervas daninhas que estão em vosso coração. Arranque essas ervas daninhas através da compreensão e ame a ti mesmo, mesmo com todas essas ervas daninhas, porque o amor vai foiçar, irá cortar todas as perturbações, tudo aquilo que não serve para o momento de hoje. Salmos. Salve, cacique Pena Branca. Seu Pena Branca, o Oi. senhor poderia falar também um pouco sobre, eu sei que já está falando, mas assim, sobre a caridade? Porque hoje mesmo a gente vê acontecendo várias vezes a sociedade amarrando um ladrão no poste e violentando, como se para dar um exemplo de que isso não se pode fazer, eu pessoalmente me sentiria profundamente mal numa situação dessa e não sei se eu não protegeria o ladrão contra. Sim, ele deve ser julgado, colocado, mas sem a violência. Como é que é a caridade? Fale mais sobre isso, por gentileza. Salmo. Primeiro, valorize a bondade. O vosso racional entra em conflito com a realidade externa e a realidade interna. O mais sutil é o interno. É aquilo que vós não pode tocar, mas pode sentir com o vosso coração, emanando bondade através do vosso coração, a caridade se torna uma naturalidade, se torna um hábito do vosso dia a dia, e não aquela coisa mesquinha que falsos moralistas e espiritualistas que vão aos trabalhos voluntários esperando o fortalecimento egoico, fortalecimento da sua parte intelectual, que eu estou fazendo a bondade e os outros elogiam como você é bom, como vós é uma pessoa que ajuda o próximo e se sente internamente gratificado com um tom de superioridade, amarrados nas próprias malárias, nas próprias doenças que brotam do pensamento. Porque um dia que chegar alguém que enxergar a sua realidade interna e dizer que você faz aquilo para se sentir um bonzinho, vós vai se sentir ofendido, vai se sentir indignado, porque você é uma pessoa boa, porque fez bondade na terra, mas vós é um analfabeto na caridade. Existem aqueles que a fazem para benefício próprio. Quanto está servindo a sopa para o irmão, ficam com ar de superioridade, porque eu estou melhor que este irmão. Aonde está a caridade nisso, moço? Aonde que mora o amor sem a caridade? Sem amor não existe caridade. Vice-versa. Se existem incondicionalmente, é um elo que foi gerado pela espiritualidade superiora. É a lei que abrange todo o universo, e não apenas a vossa realidade no universo Terra. E existem aqueles que estão lá de má vontade. Esses de má vontade são melhores que aqueles quais que estão lá corrompidos pelo seu próprio ego, porque estão lá aprendendo a praticar o ato de bondade através do sorriso, da expressão que aquele que está agonizando. E isto fortalece o teu espírito, fortalece o seu coração para sempre fazer mais caridade. Eu, moço, não vim aqui hoje falar de muitos princípios, vim falar da prática. Quando praticas o ato de caridade com amor no coração, está se beneficiando a si próprio e vosso irmão e os outros irmãos que acompanham esse outro irmão. Vós é um anjo na terra. Vós é um espírito de luz. Vós é um Cristo. Vós é um mestre e é um avatar. Quando está fazendo a caridade, você entra no estado do ser crístico, búdico, o que você quiser chamar, quando está fazendo a caridade, até se tornar uma constante, um hábito espiritual para as futuras vidas, seja na terra, seja em outros planos. Porque aquele que não pratica caridade na terra, após o seu desencarne, não se engane, fará o mesmo no plano espiritual. Os pseudo-espiritualistas acreditam que na realidade é mais fácil fazer caridade do outro lado. Mas não é assim que funciona. Começa aonde vós está. Quando está praticando a caridade, vós está se fortalecendo contra emanações das vibrações grotescas que são bombardeadas a todo instante na psicosfera da Terra. Vós está ficando imune às doenças espirituais, às doenças depressivas e às doenças que se manifestam na carne humana. Vós está doando o vosso amor com o ectoplasma para ajudar na cura do outro irmão. Vós que serve a sopa àquele irmão que hoje está necessitado, vós está doando os vossos fluidos, animais vitais para esse irmão, junto com o amor incondicional. Isso só vem a beneficiar a todos. Os grupos que fazem caridade na terra recebem todos os aplausos do astral superior, mas não é aquele aplauso no qual você vai sair beneficiado com objetos que vão ficar na terra, que vão ser corroídos e que vós não levarás após o desencarne. Os aplausos estão no teu espírito, está no teu despertar. Salve-nos. Salve o cacique Pena Branca. Temos uma mensagem do astral superior. Oh, graças a Mestre Deus. Jesus. Vixe. Na terra de hoje, se cada irmão vibrasse para os mananciais das águas doces, dos alimentos, as vibrações de amor, de caridade, muitas curas se aconteceriam. Pense um pouco. O vosso amor que é irradiado para os hospitais beneficia a todos. O vosso amor que é irradiado para as prisões é a ferramenta para a salvação daqueles que estão no vício do ódio, estão no vício da imperfeição momentânea. Vejamos, imperfeição momentânea é apenas um estágio que não é eterno e que não é obrigatório a todos. O vosso amor irradia para as florestas, salva os irmãos que vocês julgam ser inferiores e que nos dias de hoje existem aqueles que digam que têm alma e têm sim, moço. Tem consciência ali, até na própria pedra, na água, tem consciência. E se tem consciência, tem vida. Não existe mortandade. Se vós irradia com a mente, com o corpo, alma e espírito, os fluidos do vosso coração para todos os tipos de alimento que abastecem os supermercados, que abastecem os armazéns, todos os irmãos se beneficiariam. Porque nos dias de hoje, a matança começa no alimento. As vicissitudes começam no alimento, que são manuseados através da energia da ganância, através da energia de só querer ganhar para si, na energia destrutiva do egoísmo. E vós que trabalha no restaurante, vós é responsável, agora que está se conscientizando, por toda reclamação, por toda má vontade que você coloca naquele alimento e que é servido a todos os outros irmãos que estão ali necessitando. Salmos. Salve seu Pena Branca. Graças a Deus. Você é responsável quando você está manuseando a água e preparando o suco na creche para as crianças e que você deposita ali as suas preocupações, deposita ali todo o ódio que nutre do outro irmão. Você está transmitindo para outras crianças. Você se torna responsável a partir de agora que você está se conscientizando. Você que presta um serviço hospitalar, que é o enfermeiro, é médico, que ao fazer o curativo faz de má vontade, você é responsável pelo outro irmão. Mesmo que não exista condições, mesmo que não exista as ferramentas necessárias, que faça de boa vontade, que faça de coração, porque você é responsável. Salve. Salve. Caboclo Pena Branca. O senhor, quando chama a responsabilidade para cada um, o senhor também instrui que tenham, disciplina nos pensamentos e nos sentimentos. Exatamente. Como já foi explicado. Porque, Salve. veja, moço, você se torna responsável a partir do momento que vossa consciência assimila, toma o conhecimento do verbo e da ação. Porque vós, que trabalha no fast food, que está insatisfeito ao preparar o alimento para o outro irmão, você está fazendo, manifestando uma magia negra inconsciente. Você que prepara o alimento para o próximo, que deposita ali rancor, ódio e raiva, você está plasmando essas energias de má vontade, de destruição, para toda uma população. Porque Eita, aqueles irmãos que distribuem até mesmo a própria energia que chega no vosso lar, se isso é feito de má vontade, Você está distribuindo má vontade para os inúmeros lares. E essa consciência são poucos, muito poucos da Terra que têm essa consciência, mas agora estão tendo. Você que prepara festa de aniversário, prepara alimento para a festa das crianças, se faz de má vontade, você está manipulando energias, criando com o vosso pensamento, depositando nestes alimentos e distribuindo para as crianças. E basta apenas um mínimo pensamento para que isso aconteça. E quanto mais intenso, quanto maior a sua má vontade, maior é a magnetização no alimento e na água. A água também é, dados estudos, é um condutor, ou seja, um captador dos nossos pensamentos, se transforma e pode ser benéfica ou maléfica, né? Igual o senhor disse dos alimentos. Veja, os alimentos têm muita água. O vosso corpo físico tem muita água. Quando deposita pensamentos de insatisfação para o outro irmão, você está depositando no vosso corpo físico. Depois, moço, enche-se os hospitais. Enche-se por uma população que não tem o autoconhecimento e nem ao menos a satisfação de encontrar a energia criativa dentro de si. Hoje os hospitais estão cheios pelo próprio homem. Por causa dos seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos. Hoje está infestado. Se cada um preocupasse em cuidar de si, os hospitais estariam vazios. As casas de repouso estariam vazias. Os presídios não estariam superlotados. Isso é o reflexo do interior de cada um. Por isso que eu venho chamar atenção nesse sentido, no sentido populacional, no sentido da realidade da Terra com que eu venho visto hoje. Hoje e em outras eras. Porque a peste negra que devastou populações inteiras, é resquício do desequilíbrio do próprio homem, porque jogava os seus mortos em covas, fazia com que o outro sofresse, fazendo buracos, aonde muitos irmãos ali defecavam, ali urinavam, ali tinham relações sexuais e ali mesmo se alimentavam. E dessas próprias demências humanas que se origina as pestes que devastam inúmeras populações e que acabam com as eras e com vidas de muitos irmãos. É muito mais amplo, moço. Se cada um estivesse na sua reforma íntima, se autoconhecendo, não existiriam tantos alas de hospitais com irmãos sendo maltratados, gerando mais insatisfação, gerando mais exclusão. E aqueles que acreditam que estão imunes, não estão. Porque mesmo que esteja em vosso lar, ouvindo nesse momento a gravação, e está tudo bem na vossa vida, é mera ilusão. Porque você não pode andar na rua por causa da violência, você não pode frequentar determinados locais em determinadas horas, porque tem medo. Toda a população à vossa volta sabe disso. E se vós se levantar hoje e for fazer a caridade consigo com o próximo, muita coisa vai melhorar. Veja, nós estamos usando esse veículo de comunicação através do trabalho desse moço para alertar toda a população da Terra do que está acontecendo. Quanto mais eu falo, é para te despertar, é para vós sair do comodismo. Em alguns momentos, eu utilizo palavras fortes, mas para mexer com a vossa consciência, saiba disso. Não era necessário eu estar utilizando esse tom de voz. Poderia ser ameno. Mas não é assim que se faz. O chamado é para todos. Se você não se considera um trabalhador da luz, repito, através da caridade, você está sendo um Jesus na terra. Você está sendo um Buda. Se entregue. Mergulhe nesse trabalho de fazer a caridade para o próximo. Veja, irá tomar poucas horas de apenas um dia da vossa semana para benefício do todo. Quando o todo se beneficia, você tem uma resposta melhor de vida. Toda a população vive melhor. Salve! Salve o cacique Pena Branca. Graças a Deus. Sabe por que cacique, moço? Cacique não quer dizer que é chefe. Cacique não é aquele que manda. Cacique é aquele que fala. Aquele que proclama. Aquele que orienta. Isso é o caboclo Pena Branca. Pena Branca não é apenas um caboclo indígena. É uma linha de trabalho na consciência. É na linha da iluminação interna, do autoconhecimento, do desenvolvimento interno e íntimo. Cacique Pena Branca não vai pôr a culpa das moléstias em outros irmãos, vai sempre chamar para dentro, vai sempre chamar por íntimo, vai sempre focar na disciplina e na transformação interna. E é esse o trabalho que nós estamos plantando no decorrer das eras, no decorrer dos tempos do passado, porque Cacique Pena Branca esteve em templos do passado, aprendendo em silêncio, absorvendo todo o conhecimento e vivendo na prática. Cacique Pena Branca passou também na época das moléstias que esteve na Terra, esteve acompanhando os fatos que se desenvolveram ao longo da história. E Cacique Pena Branca só quer ajudar. Cacique Pena Branca não visa prejudicar nenhum irmão. Mesmo quando puxa a orelha. Nós estamos chamando para dentro. Salve! Salve, cacique Pena Branca. O senhor aí já estamos aproximando-nos do final do nosso diálogo. Mas antes do senhor passar sua mensagem final, assim como se até resumindo, quais são os passos mais importantes, então, para quem está nos ouvindo, tomar diariamente, nem que sejam pequenos e poucos, mas diariamente, que o senhor acha que ao longo do tempo vai surtir um efeito importante na sociedade? Veja, moço, vou repetir o que já foi dito. Ao acordar pela manhã, em jejum, se alimente primeiro da oração, da meditação íntima, das recordações das nossas vivências à noite. Se tornares isso um hábito, todos os dias irá recordar aonde esteve, nas andanças, no reino espiritual. Irá preparar as suas vestes através da proteção das energias dos mestres. Irá vestir toda a tua aura, todo o teu campo luminoso com energias beneficentes. Irá fortalecer o vosso corpo físico, vosso emocional e a vossa mente. Irá pedir luz e proteção. Irá pedir para que seja um dia abençoado, ao invés de acordar e dizer que aquele será apenas mais um dia difícil. É um novo dia de oportunidade. É um novo dia de merecimento, aonde o astral superior e as forças universais estão te presenteando com um novo dia, com uma nova oportunidade para você transformar. Não espragueje ou jogue praga no seu dia. Não se amaldiçoe para dizer depois que são obsessores, que é a magia negra, que aquele ou aquele feiticeiro fez. Não responsabilize os outros. Abençoe o vosso dia para que ele seja abençoado. Ao sentar-se na mesa para se alimentar, agradeça pelo alimento. Não fique reclamando por aquilo que não tem. Agradeça. Abençoe aquele alimento, tirando todas as energias negativas que os outros irmãos inconsequentes e inconscientes colocaram ali. Quando você agradece, você se beneficia e beneficia todos aqueles que estão na mesa, removendo essas energias intrusas e negativas. Ao sair de casa, saiba que você está indo fazer a caridade em vosso trabalho, servindo o próximo. Muitos só querem o um aumento do salário e querem crescer na carreira, mas acabam se esquecendo que o vosso trabalho é o exercício da própria caridade e que o dinheiro que vos ganha é para te sustentar e sustentar todos aqueles que ainda não têm condição, para você ter, vamos dizer, uma vida melhor no universo da Terra. E quando fores atender alguém, fores preparar alguém para algo como na faculdade de ensino, saiba que vós está preparando o futuro para os vossos filhos e o futuro para as vossas próximas encarnações. Porque aquilo que você prega, você vai colher na sua próxima vida na Terra. Saiba disso, que você já veio para esse universo Terra, vai continuar voltando alguns de vocês, e que tudo que vós faz, vós vai colher nas próximas radiações do futuro. E saiba que o vosso trabalho é a fonte da vossa satisfação, é a fonte do vosso coração e do bem-estar do próximo. E saiba E quando você estiver voltando para o vosso lar, não chegue com reclamações, não chega enfeitiçando, poluindo com raios e trovões, com nuvens escuras e densas, maltratando a vossa esposa, maltratando o vosso filho com o vosso mau humor. Ao entrar no vosso lar, faça uma oração, peça luz, peça paciência e peça proteção, porque os outros irmãos não merecem serem minados ou massacrados com as vossas palavras. Pare de torturar o outro, pare de exigir do outro o que você nem muito menos pode dar a ele. E ao se alimentar novamente, abençoe. E ao for dormir, agradeça por todo o dia. Agradeça por todas as coisas que aconteceram, até mesmo pelos vossos imprevistos, que são os vossos ensinamentos para as irradiações do vosso crescimento. E ao deitar, recomece tudo novamente. Fazendo isto, não irás para os presídios, não precisarás ir para hospitais, não precisarás ficar sofrendo ou ficar espraguejando contra o outro. O remédio é simples. É só colocar na prática. Salvo. Salve o cacique Pena Branca. Graças a Deus. Então vamos lá. Passa aí uma mensagem final para quem então aí recebeu até do Mestre Jesus uma mensagem bastante importante, né? Que a gente desconhece as curas que podemos fazer amando. Veja, moço, até no vosso próprio trabalho, pode estar curando o próximo. Se o moço permitir, poderemos declarar algumas formas de curas que podes praticar ao longo do vosso dia. Claro, por Para favor. finalizar, Sim, por favor. primeiro, saiba que o vosso pensamento é um bumerangue. Tudo que vos fabrica volta para ti. Porque você é responsável. Você é o criador. Conscientize-se disso. Esteja onde estiver, encarnado ou desencarnado, não importa. No universo Terra ou em outra parte do universo. Aquilo que fizeste vai te perseguir. Aquilo que é bom e aquilo que se torna destrutivo e negativo. Saiba que quando faz um sorriso, deste um abraço, olhaste aquele irmão que está no estado de miséria espiritual, através dos olhos do amor e da caridade, vós está mudando a psicosfera. Se cada um fizesse isso, esvaziaria os umbrais. Os umbrais seriam extintos da Terra. Os umbrais seriam para poucos. Haveria sim muitos médicos. Haveria sim muitos caciques. Haveria muitos mestres e cristos na terra. Se praticastes esses ensinamentos que nós proclamamos agora há pouco. Porque cacique Pena Branca não trabalha sozinho. Cacique Pena Branca está aprendendo e também está trazendo conhecimento. Cacique Pena Branca vem dizer E todo astral superior está olhando por ti nesse momento. Porque você é uma pessoa abençoada e ainda não descobriu isso. Porque você está na Terra. Porque vós está encarnado, passando por experiências que outros irmãos gostariam de passar, mas que não têm novamente uma nova oportunidade. Todos vocês são pessoas abençoadas. Todos vocês são grandes mestres, são grandes caciques. Basta apenas pôr em prática. Salve-os. Salve, cacique Pena Branca. Perfeito. Então, um pedido que eu vou fazer, talvez, se for da sua vontade, terminar com uma oração. Podemos, sim. A música toca conforme o disco, não é mesmo? Que assim seja. Vou proclamar aqui a oração que o meu mestre e o seu mestre e o mestre de todos nós relatou de uma maneira diferente no passado, mas que foi modificada, que é o Pai Nosso. Sim, senhor. Para não criar muita polêmica, porque eu não vim aqui fazer isso, e não quero saber disso, vamos proclamar da forma como todo mundo sabe. E quando fores proclamar essa oração, sinta no seu coração, caboclo bate no peito para ativar o chakra do coração, para irradiar essa vibração, essa postura. Salve. Salve. Iniciemos. Que o grande Pai Criador do todo o cosmos e de todo o universo, que está em cima e está embaixo, possa abençoar, possa proteger, possa direcionar nos quatro cantos, em todas as linhas, a todos os filhos. Que todos e cada um que respira na terra, que respira no astral superior, possa se beneficiar e receber todas essas vibrações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha no reino do coração, despertando as faculdades do coração, em cima, embaixo, na terra e no astral superior. O pão nosso de cada dia, cercai o espírito, assim e sempre. Perdoai vossas imperfeições internas, que assim seja. Salve. Salve o cacique Pena Branca e graças a Deus. Veja, moço. Esta oração, que assim seja, não é apenas para o Pai, que assim seja para todos na Terra, para Deus Pai e Deus Mãe. A cultura ocidental acredita que é Deus Pai, mas das terras onde eu vim, irei e voltarei. É Deus Pai, Deus Mãe. É o amor e a sabedoria, caminhando de mãos dadas, trazendo o alimento para o espírito. Salve-nos. Salve, seu caboclo, e graças a Deus. Muito obrigado por o senhor ter aí participado conosco desse trabalho que fazemos com muita dedicação e carinho, viu? Já se foi. Lhe agradeço. Senhor Edgar Souza, Oi. como que é incorporar um cacique? Nossa, ele tem uma vibração muito. Ai, muito boa a vibração dele. É, dizem que o caboclo Pena Branca tem uma energia sutil e forte ao mesmo tempo. Tem. É isso mesmo? É, uma energia sutil, mas firme. Muito firme. Quem tem o caboclo Pena Branca está desenvolvendo ainda? É, o que você que já passou por esse processo, você dá alguma dica para as pessoas? Olha, ele é um caboclo assim, vamos dizer, ele é exigente, sabe? Não, mas não é exigente assim de cobrança, sabe? É exigente de conduta, de disciplina. Por exemplo, para ele vir aqui hoje, eu tô em jejum, sabe? Não comi carne, não, enfim, eu tô seguindo aqui o que ele pediu mesmo para fazer. Entendi. Porque a vibração dele é muito sutil e se você não segue, né, a disciplina espiritual, se você não segue, fica muito difícil dele vir, mesmo que venha, né, fica aquela coisa meio torta. E é uma coisa interessante que ele é um caboclo que ele fica sempre rondando, ele fica, pelo menos a experiência que eu tenho. Ele não, ele vem, aí vai para lá, vai para cá. Diferente daqueles espíritos, né, que estão sempre ali com a gente, protegendo, os guardiões, né? Então ele vem quando precisa realmente vir e ele tem muita sabedoria. E sou muito grato mesmo a ele por tudo mesmo. Graças a Deus, aqui Quem nos trabalha com ele aí, tenha disciplina, tenha paciência também, porque ele não é um caboclo que tem muito conhecimento, mas também tem seus mistérios que ele só conta realmente, né, quando você está no estado de espírito que, enfim, está com abertura para isso, né? Eu vejo também que tem alguns médiums assim que talvez tenha ele na sua linha, mas ele não se chegou ainda, né? Com o É. passar tempo ele se achega. Oh, graças a Deus. Tá certo então, meu querido. Que Deus abençoe a sua caminhada. Muito obrigado aí por ceder o seu aparelho para esse trabalho, pela sua caridade, pela sua bondade, e que assim continuemos a receber mais e mais médiuns dispostos a ser assim um canal para as entidades poderem se comunicar aqui com a nossa humanidade, graças a Deus. Obrigado, agradeço a todo mundo também, graças a Deus. Tchau, Edgar.